vida em movimento. Esse é meu lugar. Esqueci de onde eu vim, por isso não quero meu lugar. Eu sei o que é o melhor pra mim, não tente me dizer como andar. Eu não esqueço de onde eu vim, por isso não quero meu lugar. Eu sei o que é o melhor pra mim, não tente me dizer como andar. Desde a de rei, filhos na Disney, contando as de 100. Tem um lugar que o choro são de felicidade e os sorrisos são reais. Ali que eu quero estar, eu quero conversar. Não quero mais que armas falem por mim. Porque se for assim, imagina nós discutindo. Calibre sem educação, só falam cuspindo. Por todos os meios necessários chegará ao objetivo, que é ser livre sem ter que ir no tribunal pra provar isso. Hoje a mira me erra, a mesa é farta, guerra ingrata. A gente não ganha se a gente se mata. O papo é reto, nunca em cima do muro. Apanhado dos lados igual ping-pong. Por isso tocamos nas almas além dos telefones. Somos orações, não ringtones. Eu não esqueço de onde eu vim, por isso não quero meu lugar. Eu sei o que é o melhor pra mim, não tente me dizer como andar. Eu não esqueço de onde eu vim, por isso não quero meu lugar. Eu sei o que é o melhor pra mim, não tente me dizer como andar. Cansamos de limpar a casa e nem ter a nossa. Fazer comida e nem ter a nossa. Cansamos de cuidar dos filhos deles enquanto matamos os nossos. Respeito quem capinou o campo pra gente jogar nele. Quem jogou lixo fora pra gente não ser ele. Quantos falam que é passado, passa a visão. Mas pra se rebolar no baile tem que ter alguém na contenção. Rodando o mundo, valorizando o passe. Mas um bom time nunca esquece da base. Falando pro menorzinho, vai melhorar no caminho. Não importa, tudo passa. Já fui chamado de gigantes, chamado de sol, chamado de caminhos, chamado de titãs. Eu tenho vários nomes, várias faces, mas não esqueço quem sou, eu sou a liberdade. Eu não esqueço de onde eu vim, por isso não quero meu lugar. Eu sei o que é o melhor pra mim, não tente me dizer como andar. Eu não esqueço de onde eu vim, por isso não quero meu lugar. Eu sei o que é o melhor pra mim, não tente me dizer como andar. A gente não pensava em dominar o mundo, até ver que dava. Hoje tipo Glock, sem trava. Não me compare com os manos que se julgam de raça. Mas tá igual vira-latas, sentado. Onde eu toco virar dinheiro. Eu tô tipo Midas Preto, mas eu não me troco por dinheiro. Nem me entorto por dinheiro. Mano, me respeita. Ser o patrão, brindar patrão. Tantos reis e rainhas, me tragam mais tronos. Lucrar não te deixa feliz, duvido. Depois que ver acontecer, não vai mais chorar sem motivo. Eu e notas, tipo um casamento. Mas eu não enjoo com o tempo. Vou sempre fazer o meu melhor, dar o meu suor. Seja putaria ou sentimento.